Já confirmando o 3 1000 whisky, vai para o Aerostar, possível? Negativo. Positivo, senhor, grato. Papá, papá, Sierra Golf Foxtrot, muito boa tarde, aguarde um minuto para atendimento. Próximo ao farol de Itapuã. Está autorizado o cruzamento, senhor? Chama agora a torre em 11895 para a coordenação do cruzamento. Romeu Yankee India. 1895, grato. É a posição Leda. Após Leda, voa direto para a posição Bridge, que é Bravo, Romeu India, Delta Echo. Onde intercepta a via Zulu 16 e prossegue conforme o plano de voo apresentado. Controle em 119.8, transponder 5512. Autorizado com nível 300, decolada 90, saída curva direita. Da El Leda Bridge Upper Zulu 16. Conforme o plano de voo, 119.8. Transponder 5512, 3562.67. Cotejamento correto, ajuste no 0 no 1, chama para push, acionamento 5267. Pronto para pushback, acionamento 5267. Gol no 2, correção, gol 1924, livre ingresso, tá com seu Juliette, portão 612. Juliette pro 612, gol 924. 35267, está no pátio 3, livre push, acionamento, chama para o táxi. Chamada para o táxi, 35267. E a gente vai coordenar aí com o mesmo, tá numa ocorrência policial e mantém escuta guardando aí a coordenação, ok? Com o helicóptero da Polícia Militar. Jet 780. Machine 6141, the ground at your contact now, ground which one this morning? Which one, the first to the right, Machine 641. Guardião 02, escuta. Escuta. Tá atenção agora? Eu tô no solo aqui, guardando. Tô com o braço internacional da Nova Zé. Ok, então pode decolar com o Pula Noroeste pra agilizar? Pode decolar com o Pula Noroeste assim que o tráfego estiver, a gente cruza pra lá pra área, ok? Ok, já estão decolando pro Noroeste, guardião, guardião. É, interceptado a final da 17, visual com o tráfego da Gol na final da 10, o piloto é Romeu. Então, Romeu, pode prosseguir para a final do ano 7, deve ficar atento a um helicóptero da Polícia Militar que vai estar aí no setor noroeste e informarei o mestre da pistola 7 livre. Dá visual com o helicóptero também, o piloto é Romeu. Ano 780, pistola autorizado, pouso 090 graus, 149. Livre, pouso, 780. Ao ILS, chame a torre, 11895. 1895, 5400. Foxtrot, 1 minuto para a cópia. Ground Ocean 6141, runway vacation. Good afternoon, Ocean Air 6141. Taxi approved via taxiway Alpha and hold short of taxiway Juliet. Alpha, road short Juliet, Ocean Air 6141. Para o táxi de voo 1394, 190 a bordo, 3 horas e 26, alterna Campinas. 5400, compete aproximação, guarde formação de pista livre, é o número 1 para pouso. Para informação de trás, temos um helicóptero da Polícia Militar que está no eixo de aproximação a baixa altitude. A gente vai coordenar aí quando mais próximo, ok? Paciente 5400. Bom voo. Afirmo, ponto de espera da 10895 ou 9314. 883 ao meu whisky, mantenha a posição, aguarde para cruzamento, aguarde. No solo ao 05, a livrar direito no 21, décimo 9. Livrar 29, 780. Forte rotatória, whisky quilo Zulu. Manda lá, Zulu. Sera 2590, passa nível 160, chame o centro em 1288, alterna 260. Centro, Recife, 1288, alterna 260, obrigado. Não, aguarde, é por 30 segundos para o cruzamento do eixo da pistola zero. Ok, estamos na presente há 30 segundos. Ok, gente, então mantém o setor sul, temos um tráfego decolando da pistola zero. Ok, vai fazer um 360 para a direita, fechou? Boa noite, 06, pista livre, autorizada a decolagem, vento 090 graus, número 12 é nosso. Boa noite, 06, copia? Afirmo noite 06, autorizado, 1 a 0. 400, final de 1 milha e meia. Positivo, contato de aproximação e tamanho pista livre. Se a 3 horas concluir decolagem, tem que helicóptero abaixo de 100% do seu tráfego. Guardião 02, fica atento a tráfego na curta final, pista 10, André 170. Guardião ciente, está aqui perto do shopping. Salvador, agora não sei se nós 4.010, pronto. Não tem ponto para o guarda de decolagem. Guardando. 35400, tem autorizado pouso, pista 10, vento 090 graus, número 19. Livre pouso 5400. Alternando o Galeão. Copiado Galeão, 90 de PLB e 3 horas de autonomia ciente, aguardando para o táxi do 35267 devido ao 737 à frente. Ciente, aguardando o táxi 35267. Voo no 600 para o táxi, está com PLB de 138, 2 horas e 38 de autonomia, alterna Maceió. Copiado Maceió, 138, 2 horas e 38. Gol 1600, táxi em frente, senhor. Via Taxiway Índia, segunda direita, até o ponto de espera da pista 10. No ponto de espera, chame torre em 118, decimal 95, bom voo. Ok, em frente, Índia, segunda direita, ponto de espera da 10, 118,95, gol no 600. Salve Salvador, boa tarde, eu vou 409, informação Tango. 4089, muito boa tarde, aguarde atendimento, ajuste no 09. 1-0-9, poderia informar a saída previa? Dael, senhor. Dael até a posição Leda, após Leda voa direto para a posição Bidev. Bravo, Índia, Delta Eco, Vitor. Gente, grato, só se escuta para a cópia do 4089. Ocean S 6141, taxi approved via taxiway Juliet to the stand number 7. And via Juliet, stand 7, Ocean S 6141. Salvador, 35400, livrou Delta. 35400, boa tarde, livre táxi, taxiway Kilo, ingresso da Taxiway Kilo, pátio 3, atente ao sinalizador no pátio 3. Ok, mantenha a Taxiway Kilo, pátio 3, atento ao sinalizador, 5400. O trip 5267, mantenha a posição dentro do pátio 3. Mantendo a posição, trip 5267. Dê passagem ao Airbus da Avianca, senhor. Após o senhor pode ingressar via Juliette, prosseguir para o ponto de espera da pista 10. Ponto de espera, torre 18, decimal 95, boa tarde, bom voo. Aguardando a Avianca passar, trip 5267, prossegue até o ponto de espera da 10, chamada em 718-15, trip 5267. Salvador 5400, segunda companhia, estava previsto o Finger 1 pra gente, confirma parte 3 nele? 5400? Isso. Comandante, nós temos aqui a informação do sistema da Infraero. Se o senhor quiser, desejar manter a posição enquanto verifica com a empresa, o senhor pode entrar que, ao ser modificado junto à empresa com a Infraero nos informa e a gente libera o senhor. É, porque a empresa tinha informado pra gente, Figueiruno, o senhor pagou o pátio 3 aqui pra gente, mas a gente tá no aguardo aí, então. Ok, o senhor entra em contato que a informação que nós temos aqui no nosso sistema é pátio 3, inclusive o Figueiruno agora está ocupado. Tá, gente, obrigado. Pátio 3. Solo trip 5489, pátio 3 para push de estacionamento, pronto. Aguarde para push de estacionamento 5489. Guardando, push 5489. Solo confirma, 3 da torre. 118, decimal 95, senhor. Grato. 35267, prossegue pela Juliette, então pode esperar dar uma zero. Gente, trip 5267, ponto de espera, chama em torre em 118, decimal 95, boa tarde, bom voo. 7895. Obrigado, bom trabalho. Estacionamento TAN 3661, posição 8. Aguarde para posicionamento 3661. O gol 1780, após. Quais são? Pode ingressar via taxa Juliette para o portão 09. E Juliette para 09, 780. Vai coordenar quando mais próximo aí, mesmo se encontra numa ocorrência policial. Horizonte nível 360 pela aerovia Pewisky 58, decola da pista 10 com curva à direita, no perfil da saída Tael até a posição Leda. Após Leda, voa direto para a posição Sagaz, onde intercepta a aerovia Pewisky 58 e prossegue conforme o plano de voo apresentado. Controle em 119, decimal 8 e o transponder é 5525. Papá, papá, Sierra Golf Foxtrot. Cuidado, Direcionamento Champagne Taxi, Sierra Golf Foxtrot. Trip 5489, parte 3, livre pushback, acionamento Champagne Taxi. Livre pushback, acionamento, parte 3, 5489, Champagne Taxi. TAM 3661, informo Boeing 737 estacionando no portão 09 no momento. Coordeno com a equipe de solo que assim que ele liberar a retaguarda da sua aeronave, o senhor pode iniciar a chamar para o táxi, TAM 3661. Autorizado iniciar o pushback em coordenação com a manutenção após a passagem do Boeing de retaguarda, TAM 3661, chamada para o táxi. É livre pouso, você, né? Afirmo, 19014, autorizado pouso. Grato. Naquele setor, tá aí no litoral, ok? Bom, senhor, está no observado. Gol no 806, passa nível 150, chama centro em 12545, alterna 12685. 2545, 2685, obrigado. Whisky 50 e prossegue conforme plano de voo apresentado. Controle Salvador em 1 no 9 decimal 8 e o transponder 5456, azul 4089. Autorizado Vitória, nível 360, a saída é da El após Leda, após Vitesse, pode interceptar uniforme 50, decolando de 1-0, com a primeira curva à direita, controle 198, aciona 5456, azul 4089. Cotejamento correto, ajuste no 0 no 1, informação ATIS em curso, é informação Tango, chame para puxa, acionamento 4089. Assistente da Tango 1011, ajuste agora, vai chamar tudo pronto, posição 2, azul 4089. Solo Salvador, TAM 3566, informação Tango. Ouro 600, pista livre, autorizada a decolagem, vento 090 graus no 4 nós. Autorizada a decolagem, dá 10, gol no 600. Livre, Tarsia, pela Alfa, até mais uma antes de ingressar na Juliette. TAM 3566, muito boa tarde, Aracaju 190, senhor. Firmo 190, pronto, copo. TAM 3566 está aprovado para Aracaju, nível 190, decola da pista 10 com curva isqueira, na saída Puca com transição Caju, controle em 119.8 e o transponder 5540, TAM 3566. 5566 autorizado, Aracaju 190, conforme rota do plano de voo, decola da 10, curva esquerda, Puca, Caju, 198, controle 5540, transponder 3566. Cotejamento correto, ajuste no 0 no 1, chama para puxa, acionamento 3566. Vai chamar, 66. Paulo, tem algum Foxtrot acionado para 304 a bordo, 3D autonomia, alternando com 20, próximo caso. 4 de POB, 1330 com fins, livre táxi, Sierra Golf e Foxtrot, não temos visualização da aeronave, senhor. Informa que temos um ATR aí no setor do pátio 3, senhor, já presta a iniciar o táxi, siga-o como número 2, caso seja possível. Para o táxi, o trip 5489, total 24 pessoas a bordo, autonomia 3:10, até na Salvador. Copiado Salvador, 3:10, 24 de POB, trip 5489. Aguarde para o táxi. Aguarda. Anciano 62110, ingresso agora, táxi foi Juliette, portão 05. Juliette 05610. Trip 5489, livre táxi até ponto de espera da pista 10, dando passagem ao Airbus à direita da Avianca, ingressando táxi foi Juliette no momento. Após o Airbus da Avianca, você pode ingressar na mesma táxi foi e prosseguir até o ponto de espera da pista 10. Ponto espera, torre 118.95, boa tarde, bom voo, trip 5489. Ciente, trip 5489, está livre táxi, vai dar passagem ao Avianca, após estiver no ponto de espera, torre 118.95. Para o táxi, o TAM 3661 com 141, 2:05, alterna Aracaju. Trip 5267, autorizado a decolagem, pista 10, vento 090 graus, número 19. visualização mais feia. Informo que não foi entendida, a mensagem foi entrecortada, confirme para o solo. O Gol no 924, trazendo informação Tango, autorização Maceió. Muito boa tarde, Gol no 924, aguarde um minuto para atendimento, será coordenado, ajuste no 019. Boa tarde, está aguardando, Gol no 924. Papapapá, do lado era o Gol 1336, 4 Tango, coordenação 360, São Paulo. Papapapá, CA Gol Foxtrot, siga o ATR à frente até o ponto de espera da pista no zero. Ponto de espera, torre em 118, decimal 6, correção 118, decimal 95, boa tarde, bom voo. Então, ATR, ponto de espera, 18, mal 5, será boa tarde. Bola, copia o Gol 1333. Gol 1333, muito boa tarde, vai para Congonhas, nível 360. Ajuste agora, é 10 no 1, aguarde um minuto para a cópia, senhor. Está aguardando, não, 333, obrigado. Tran 3661, livre táxi até o ponto de espera da pista no zero, via taxiway Juliette. No ponto de espera, chame torre 118, decimal 95, boa tarde, bom voo. Livre táxi, ponto de espera 90, via taxiway Juliette, ponto de espera torre 118, decimal 95, Tran 3661. Pede no litoral, fique atento ao tráfego, está afastado 7 milhas da sua aeronave. 924. Gol no 924, está aprovado para Maceió, nível 350, pela aerovia Pewisk 58. Decola da pista no zero, com curva esquerda, na saída Puca, canto transição Caju. Controle em 1 no 9, decimal 8, transponder 5533, Gol no 924. Autorizado 350, decola da 1 no zero, curva esquerda, saída Puca, transição Caju. 19980, controle 5533, transponder, Gol 1924. Cotejamento correto, só confirmando a aerovia Upper Whisky 58. Ajuste 10 no 1, informação ATIS em curso, informação uniforme, chama para puxa, acionamento, Gol 1924. Estimativo, Upper Whisky 58 no 01, está sendo informação, Gol 1924. Salvador, muito boa tarde, autorite 5267, perfil da EL, nível 300, somente. Trip 5267, voe direto da EL, sube e mantenha o 300, veja marcha. 300, pronto da EL, 5267, Leda. Fora da pista 10, com curva à direita no perfil da saída da EL até a posição Leda. Após Leda, voe direto para a posição Bridge, que é Bravo, Romeo, India, Delta, Echo. Uninterceptor via Pesulu 16 e prossegue conforme plano de voo apresentado. Controle em 119, decimal 8, transponder 5545, Gol no 333. Estamos autorizados, nível de voo 360 para São Paulo, decolando da pista 10 com curva direita, saída da EL. A próxima posição será Leda e após Leda, Bride. A rota do plano é Upper Zulu 16 e segue depois conforme o plano. O controle opera em 119, decimal 8, e o transponder é o 5545, Gol 1333. Eu vou só confirmar nível copiado, senhor. É o 360, autorizado. Cotejamento correto, ajuste no 0 no 1, informação antes em curso é uniforme, chama para puxa, acionamento, Gol no 333. Como orar assim esse uniforme, Gol no 333. Salvador, tá bom, meu autorizado, né? Romeu Kilo Sierra Lima, aciona identificação, autorizada a chegada a Mari, desça e mantenha o 050, vigilância. Chegada a Mari, 050, com vigilância, que certo. Autorizada a decolagem, pistula 0, vento 090 graus no 4 nós. Gente, forma ingressando no Interlagos, Kilo Romeu Ótimo. Amanhã ingressa na Interlagos, quando possível, toda a rotatória foi retirada. Estamos lá no táxi, reporte para ingresso, pista no SEC, Júlio. Papapá, Serra, Gol Fox, decola 21, no controle 119, decimal 8. Controle 198, grato, boa tarde. Boa tarde. 545-2685, muito obrigado, até a volta. É. Controle Salvador, muito boa tarde. Papapá, Serra, Gol Fox, trato. Papapá, Serra, Golf, Serra, Golf e Fox, subem e mantém a 360 direto da El, vigilância. Vou direto da El, subindo pro 360, Serra, Golf, Fox. Tango Romeu, Yankee India, informe seu chamado de pouso. Chama a Maru, Rua Arja. Tente. Vitor Índia Juliette, autorizado, ingresso, decolagem, pista 17, vento 09 graus, no 49, de olho. Informação de tráfego, no 04 esquilo da Polícia Militar, que vai daí à sua direita, no eixo de decolagem da 17, sem interferir. Guardião 02, fique atento à decolagem da aeronave Vitor em Juliette, para passo 32 da pista no 7. O guardião está visual. Dom Romeu, acho que autorizado, boa rotatória da presente, que é o Romeu, acho. Rotatória, obrigado, Romeu. Papapa, Serra, Golf, Fox, voe direto da El da presente. Boa, na proa da El, Serra, Golf, Fox. Tá 366, autorizado a decolagem, pista 10, vento 090 graus, no 4 março. Livre decolagem, 366. Controle Salvador, Papatango, Vitorinho de Juliette, decolou na sua escuta. Vitorinho de Juliette, corredor Axé, meu pé, já pode falar da barra. Achei meu pé, já botaram fora da barra, Vitor Índia Juliette. Tá 361 no decola 25, controle 19, decimal 8. 198, boa tarde, tá 3661. Boa. Trem 1251, antena 13325. Trip 5267, chamará 1251, alternando 13325. Trip 5267. Salvador, 3661, boa tarde, decolado. 661, submantenha 220, saída da EL. 220, saída da EL, podemos voar direto da EL? Cruzado da EL. Cruzado da EL, graças a 3661. 3566, livre por estacionamento, chama táxi. Solo Salvador, gol 1333 para puxa estacionamento, no gate número 11. Aguarde para pushback, 1333, o número 2. Aguardando na 333, o número 2. Campo, quilômetro meu ótica. Quilômetro meu ótica, foi rotatória, chame a torre 118.95. Pronto, rotatória 118.95, obrigado. Boa tarde, quilômetro meu ótica. Quilômetro meu ótica, boa tarde. Reporte ao final de 2 milhas, capítulo 17, vento 090 graus, no 4 graus, ajuste no zero nulo, quilômetro meu ótica. Rotatória final de 2 milhas, meu ótica. Zona 54, chegada Mari, desça e mantenha 050, vigilância. 050 Mari, até 350. Solo Salvador, azul 4089 para o pushback de equipamento, posição número 2. Siga, Juliette. Solicita ao 025, controle de Cairo Lourinho, Vitor de Juliette, tá perdido? Azul 4-0, então. Salvador, trip 5401, informação uniforme, autorização Porto Seguro. Muito boa tarde, trip 5401, Porto Seguro 340, senhor. Pode ser, senhor. Está aprovado, conforme Porto Seguro nível 340, decola da pista 10 com curva à direita, no perfil da saída da EL, até a posição Leda. Após Leda, vou direto para Porto Seguro. Controle em 1 no 9 decimal 8, transponda 5570, trip 5401. Autorizado 340, conforme decola da 10, curva à direita da EL, Leda. Após Leda, vou direto para Porto Seguro, 119.8 é o controle, 5570 é o transponder do trip 5401, obrigado. Correto, ajuste no 01, chama para puxa, acionamento 5401. Chamará 01. Solo Salvador, com 924, posicionamento, de puxa, acionamento. 5401, 130 a bordo. TAN 3566, livre táxi, táxi Juliette, infelizmente só foi copiado 130 de POB, senhor, pode confirmar a autonomia alternativa? Autonomia 2:55, alterna Recife. Muito obrigado, livre táxi até ponto de espera da pista 10, via táxi Juliette. Ponto de espera, torre em 1.8.95. Boa tarde, bom voo, TAN 3566. Via Juliette, ponto de espera 108.95, obrigado, boa, bom serviço. Comente, senhor. Salvador, gol 924, posição meia dúzia, puxa estacionamento. Gol no 333, portão 11, livre pushback, acionamento, chama para táxi. Gol no 333, livre push, chama para táxi. Gol no 924, informa que vai passar retaguarda no Airbus da TAM, Airbus 320. Após o mesmo, o senhor pode iniciar seu pushback, chamar para o táxi. Gol 1924. Após o Airbus, está autorizado, vai chamar para o táxi, gol 924. Delta, muito boa tarde, Manati.